uma realidade que é sempre presente e cada vez tem aumentado. É uma realidade que para o Estado é um serviço ou é uma missão? É uma missão, mas que tem que prestar serviço, sem dúvida nenhuma. E deve ser elogiado e salientado o protagonismo e a dinâmica que as instituições de ensino superior, e vê-se aqui esta iniciativa da Universidade de Aveiro, este acolhimento, tem indicado a esta matéria, não é? Quer dizer, a questão da inclusão no contexto das instituições de ensino superior, sobretudo para estudantes, mas para toda a comunidade de docentes, funcionários, para os primeiros com necessidades educativas especiais, para os outros em geral, é absolutamente fundamental e é cada vez mais complexa, não é? Quer dizer, existe sobretudo que a disponibilidade dos dirigentes e dos grupos, nomeadamente no plano do voluntariado, para acompanharem estas situações. São sempre trabalhos muito colaborativos, de grande afetividade e que funcionam sempre muito bem quando efetivamente se consegue envolver os estudantes e as pessoas em geral no diagnóstico, no acompanhamento, e isso não é difícil. A maior parte das nossas instituições de ensino superior tem hoje em dia grupos e gabinetes dedicados especificamente e com competências claras a esse domínio e, portanto, é algo que é nossa, que não pode deixar, é mais do que a nossa responsabilidade, tem que ser natural, tem que ser intrínseco e, felizmente, acho que estamos a caminhar nesse sentido. Os preconceitos e os tabus existentes continuam a ser o calcanhar daquilo? Não percebi. Os tabus e os preconceitos continuam a ser o calcanhar daquilo? Sim, eu penso que esse é um desafio hoje em dia muito complexo. É precisamente compreendermos que não estamos só a falar de contextos de deficiência visíveis, mas sobretudo temos também um conjunto de necessidades educativas especiais menos visíveis, não é? E relativamente a isso, nomeadamente contextos de desequilíbrios emotivos, doenças mentais, relativamente aos quais também existem muitos tabus, muitos preconceitos, têm que naturalmente ser desmontados e compreendidos que faz parte, que pode no fundo ser sensível em qualquer pessoa e no caso dos nossos jovens e dos nossos estudantes, isso tem que ser acolhido com muito mais cuidado e atenção, não é? Tem havido um contínuo processo de cortes, isso também afeta negativamente o processo? Não penso que os cortes afetem diretamente essas questões, não é? Quer dizer, acho que tem que haver no plano legislativo e da regulamentação, as coisas penso que estão muito bem estabilizadas e sempre que é necessário introduzir algum melhoramento ou alguma correção, sempre houve total disponibilidade dos poderes públicos relativamente a isso, e a matéria que é consensual é esta, e penso que no plano das dificuldades financeiras, naturalmente que as instituições de ensino superior, estamos a falar sempre também de investimentos e de obras que ou que já estão realizadas ou já deviam estar realizadas ou que não são efetivamente muito onerosas. Onde é que se pode trabalhar? Pode-se trabalhar muito ao nível do diálogo e ao nível da partilha de recursos, de apoios. E isso tem que ser interinstitucional e também tem que ser entre níveis de ensino diferenciados, não é? Quer dizer, designadamente na passagem do ensino secundário para o ensino superior, nas especificidades de cada uma das instituições e, portanto, esse diálogo é o que hoje está a acontecer aqui e que também se vem intensificando. Falta uma visão global, uma política global para o problema? São problemas que nunca estão completos, não é? Que têm sempre algo que será sempre necessário acrescentar. Eu não penso que haja uma falta de visão global, quer dizer, e neste contexto governamental, por maioria de razão, há uma Secretaria de Estado especificamente dedicada a esta matéria e que precisamente procura também fazer esse interface, por um lado, mas por outro lado garantir a interinstitucionalidade e a capacidade de observar os problemas de uma forma cruzada e nas diversas perspectivas, não é? Agora, há muito, muito, muito, muito sempre por fazer, mas penso que é uma área e uma dinâmica onde é muito natural reunir vontades e no fundo também até apoiar, encontrar apoios externos. Ainda agora estava aqui com o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, também presentíssimo nesta atividade, como sempre. Aliás, os dirigentes das instituições de ensino superior estão quase invariavelmente muito atentos a estas matérias, como contava, que ainda agora vão ter aqui mais um melhoramento na Universidade de Aveiro, que é de facto exemplar e que tem um apoio privado, não é? E, portanto, penso que é possível. É possível, mas tem que ser um trabalho, uma vez mais, muito colaborativo, muito solidário, porque a ideia de que conseguimos diagnosticar, acompanhar todos os casos que necessitam de facto de um enquadramento especial, não é evidente, não é? Portanto, esse é um trabalho continuado. Deixa-me colocar uma questão. Do ponto de vista do estudante, que é portador de uma deficiência, as ajudas técnicas são suficientes? Aqui há uns anos eu recordo-me que isso era um bocado problemático, era difícil obterem as ajudas técnicas. Isso fala-se muito agora no Simplex, não é uma altura também de simplificar o acesso às ajudas técnicas por parte desses estudantes que de facto precisam de apoios tecnológicos e, muitas vezes, para conseguirem ter o mesmo nível de aproveitamento dos outros? É seguramente uma área em que tem que se trabalhar, não é? Eu noto que há uma contribuição também das instituições de ensino superior nestas áreas que deve ser salientadíssima, porque é notável. São várias as instituições que temos em Portugal que estão a desenvolver também equipamentos e que a sua própria área de trabalho e científica e tecnológica é precisamente para ir ao encontro destas necessidades. Essas instituições que normalmente dialogam entre si, bem como estes grupos, e hoje aqui, então, este da Universidade de Aveiro, e as pessoas são muito, muito dinâmicas, têm procurado, no fundo, matizar esses problemas. Será talvez uma das áreas onde a partilha é mais necessária, não é? A partilha das necessidades é mais necessária e é com certeza uma das áreas em que temos que melhorar absolutamente o comportamento a todos os níveis. No plano da modernização administrativa, no plano da simplificação também, é preciso também identificar as necessidades. Aqui há tempos, por acaso, estava na Universidade do Algarve, onde diagnosticaram algumas dessas dificuldades, e no fundo é a partir desse reporte que se poderão também encontrar soluções e respostas, não é?